Cheira mal. O pequeno almoço está pronto. Bom dia, querido. Mãe, ainda não estou vestido. Oh, Phil, eu vi-te sair da cápsula de nascimento. Não tens nada que eu já não tenha visto. Exceto o sinal que está na porta que diz não entrar. Ei, Phil! O sinal de não entrar mal se vê. Eu dou-lhe o retoque depois de arrumar estes condutores de fotões. Pai, ouve. Eu sei que a garagem está um pouco cheia, mas será que tens de guardar tudo no roupeiro do meu quarto? Porque o sinal da porta da PIM diz não entrem senão, nem quero saber o que o senão significa. Aqui não há espaço para tanta tralha. Eu não sou tralha. Atenção ao que diz já o CP da máquina do tempo. Não está muito bem emocionalmente. Eu leio os lábios, sabias? Estou numa fase difícil. Bem, se o resto da família não se importa, eu acho que já tenho idade para me vestir sem ajuda. Tudo bem, tenho mais coisas para trazer para cima. Não leves a mal. Nada que eu não tenha visto já. Pam! Achas que tem piada? Até tem. E vai ficar lindo na primeira página do meu blog. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. No futuro deve ser melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. No futuro é o as do século 22. Está de vez cá, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo avariou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Bom dia, acho que hoje é a noite do jogo de família. Pai, não devias querer jogar. Ainda me deves uma pipa de massa do jogo do mês passado. Descobri um jogo deste século que eu posso ganhar. Chama-se Charadza. Charadza! Soa bem. Precisamos de queijo. Não é Charadza. É charadas. E se não se importa, eu fico de fora. Ficas de fora? Uou, eu ainda não perdi. Phil, é um jogo de família. Não gostas de estar com a família? Eu não gosto é que estejam sempre enfiados no meu quarto. Tu entras quando queres. Tu guardas lá as peças da máquina do tempo. E tu vives aqui. Vejam se percebem. Eu gosto de quase todos vocês, mas acho que estou a precisar de privacidade no meu quarto. Tenho a impressão de que o teu quarto está a cair. Não devia ter guardado as células de combustível perto das velas de propulsão automática. Se calhar fiz mal. Meu quarto! Lá se vai a tua privacidade. Com aquele buraco gigante no teu quarto. Estás com azar. O Wizard não dá para arranjar isto. Mas talvez o pai me empreste umas ferramentas do futuro. Estás a brincar? Estão calibradas para materiais e plástico de alta tecnologia. Não para madeira. São extremamente extrasensíveis. Oh, alguém me ajuda? Onde é que eu vou dormir? Vais ter de te acomodar com a PIM até resolvermos isto. Isso é boa, mãe. É, aliviou a tensão. Ai, prefiro ir para a garagem. Bem, se alguém tiver outra ideia... Vou viver para a garagem. Ei, isso é má ideia. Completamente má. Eu concordo com o teu pai. Ainda és muito novo para ires viver na garagem. Eu acho que é a altura de empurrá-lo do ninho e voa, passarinho! Estica as asas e faz-te um homem! Concordo com a tua mãe! Mas eu não disse nada! Oh, não é que isso mude alguma coisa, não é, querida? Mãe, disseste que o filho é tão novo que vai viver na garagem. Não, não disse. Foi o que eu ouvi. Se quer a minha opinião, eu concordo. Em que é que ficamos, mãe? Thank you. Obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! A casa é minha! Só minha! Bem, quantas vezes é que eu já te avisei? Se queres desaparecer com uma bomba de fumo, vai lá para fora! Desculpa, mãe! Foi simpático teres arranjado um espacinho para mim, Curtis. Sitsong. O que é que se passa? Novato não poder viver sem a cerimônia da caverna. Isto vai demorar muito? Curtis agradecer sol, terra, vento. 3 dias. Não podemos passar isso à frente. Não agradecer vento. 2 minutos apenas. Cerimônia começa. Tonga! Agradeço ao vento! Agradeço ao vento! Tonga! Tonga! Vento bem persistente hoje. Está bem. Onde é que eu ponho as malas? Não! Não é aí! Dá-o, Curtis! Acender luz mágica aqui. Uhum. Caixa com imagem mágica aqui. O que é isto? Barra de honra. Isto é ótimo! Curtis tem de fazer recados. Precisar de alguma coisa? Não, tudo bem. Está bem. Sitonga! Olá, menina. Ei, Phil! Oh. Eu vim ver a nova... O que é que te parece? É uma garagem. Eu sei, não é o sítio mais visto sempre? Sim, para um carro. Eu sei que não é bem uma penthouse na zona da moda de Pickford. É a minha oportunidade para sair da casa dos meus pais. Pois é, peço desculpa. Acho que podes ir longe com esta casa. Agora tens de fazer uma festa de boas-vindas. Comida! Vá lá, mãe. Estou vazia. Eu pus 4 pratos na mesa, mas só somos 3. Parece que ainda ontem o filho estava aqui. Estava, mãe. Lembras-te quando ele saiu daqui? É hoje! Estás com saudades do dia de hoje? Eu sei que não consegues perceber, Pim. Vais ver como o tempo voa quando fores mais velha. Alguém viu a minha máscara de soldadura? Não, se o pai for o piloto. Lloyd, já conseguiste arranjar o chão? Querida, não te esqueças que não estamos no século XXII, onde tudo se resolve se carregares num botão. Vou ter de procurar alguém especializado em martelos, pregos, a tinta plástica... Não me posso despedir da loja de ferramentas para... Esperem lá, lembrei-me de uma... Bruno, Phil Diffy, como vai a estrela da equipa de Wells? Parabéns pela taça do dedo na semana passada. Escuta, aquele e eu vamos fazer uma festa de boas-vindas na minha casa hoje e... Bem, tu estás na lista. Sim, tenho uma casa só minha. Sim? Bruno, espera, Bruno! Eu depois ligo! Curtis, eu estava ao telefone. Pés na mesa, má educação. Onde aprender maneiras? Na jaula? Não sou eu o homem das cavernas. Curtis, não, estúpido. Phil, roupas. Phil. Agora, Curtis, roupa. Phil, livros. Curtis, livros. Curtis, arruma por autor e por assunto. Já acabaste? Agora vais fazer festa sem Curtis autorizar. Está bem. Eu acabei de sair da casa da minha mãe, não preciso de outra. Então para de ser criança. Eu não sou criança. Eu sou um adulto responsável. É isso. E não preciso da tua autorização para a festa. Na caverna do Curtis, quem manda é o Curtis. Muito bem, Curtis. Primeiro isto não é uma caverna e depois isto é a minha garagem. Oh, filho, quer caverna do Curtis, hã? Não me assustas. Está bem, assustaste-me. Phil, ótimas notícias. O quê? Primeiro, no século XXI há lugares chamados lojas de ferramentas, onde eu trabalho. O teu pai encontrou umas ferramentas que pode usar para arranjar o teu quarto. Podes voltar para casa em menos de nada. O quê? Não pude deixar de ouvir. Olha, eu não quero ir para casa. Eu gosto de estar aqui. E eu gosto dele aqui. Filho, tu és muito novo para viver numa garagem. Não percebes? Já não sou uma criança há muito tempo. Bárbara, não faz mal deixarmos o filho tentar? Espera. Cortes não querer viver na garagem com o filho. Então podes ir viver para o meu quarto. Yes! Cortes gostar. Bem, calma, calma. O quarto do filho não está habitável e vai demorar um bocado. Tu ter vigas, madeira, talvez fio de prumo? Sim. Cortes, vou ver agora. Bom trabalho. Em relação ao tapete, não sei bem. Curtis, tens de pôr areia. Bem, o Curtis fica no quarto e eu na garagem. E como fica a tua mãe? Pronto. Eu ainda sou teu menino. Barb. Não podes dizer isso cada vez que entra em casa, Barb. Senhora Diffie? Mãe? É uma ceia para a noite de família? Para falar a sério, pai. Senhor Diffie? Lloyd? Que foi? Teve piada? Eu vou fazer uma festa na minha nova casa. Bem, já que queres ser tratado como um adulto... Conta da mercearia? Eu arranjo isto por menos dinheiro. Também pagas os serviços. É o que diz aí. E já que falamos no assunto... Gás, eletricidade, água, internet... Bem-vindo ao nosso mundo. Tens de ganhar para pagar. Que gracinha, Lloyd. Segura, vá lá. É bom ver-te, rapaz. Jani, tudo bem? Ei, Denko, se precisares, podes cá dormir. Está bem. Deixa-me dizer-te, a casa está fantástica. Ninguém diria que era uma garagem. Op, eu abro. Ei, Bruno, trouxeste a tua malta. Entra, pessoal. Arranjaste uma casa? Sim, sim. Era para ter sido antes, mas tipo, os meus pais adoram-me. Podes vir a casa deles daqui. Uhum. Trouxe-te um presente. Uma das minhas famosas saladas. Está vazia? Nós apagamos trânsito. Parabéns por terem ganho a taça. Bom, Kelly, nós damos sempre o máximo. E com um pouco de esforço e dedicação, tens esforço e dedicação que dá para a vitória. Pensa nisso, que eu penso nisto, amiga. Muito bem, tenham calma, eu trato disto. E Bruno, este sou eu, não é aquele. Desculpa. Ainda sou eu. Lloyd, desligaste a eletricidade da garagem. Desculpa, Phil, não pagaste as contas. Mas mal começámos a festa, podes cortar a eletricidade depois quando eu me for deitar. Claro, era melhor. Mas isto é o mundo dos adultos e a eletricidade acaba se não pagares as contas. Phil, estão a sair todos embora. Bem, o que faz um grupo de adolescentes numa garagem às escuras sem ninguém a ver? Tens razão. Está bem. Obrigado na mesma. Para que saibas, a taça de salada não pode ir à máquina. Se pudesses dar uma enxaguadela, seria ótimo. Também vou andando. Bela festa. Phil, porquê é que não vens jantar e jogar com a família? Ficas na minha equipa na charraza. Esta é a minha casa e é aqui que eu vivo. E não preciso de eletricidade e ti também não. Podes pelo menos ligar a luz até eu chegar ao sofá. Obrigado. Curtis, foi uma simpatia teres feito o jantar. Obrigado, mãe. Ah, delicioso. O que é isto? Bife de porco de galinha? Era uma coisa que andava devagar. Oh! Há tantas coisas de que eu gosto no Curtis. Não é como o Phil. Não se parece nada com o Phil. E ele não é o Phil, ao contrário do Phil. Oh, Curtis gosta da Pim muito. Pim esperta e gira. Obrigada, Curtis. Pim boa a cavar também. Já chega, Curtis. Cavar? Curtis encontra túneis do quarto da Pim lá para fora. Túnel principal, túnel lateral, túnel... Para, Curtis! Túneis? Pim cuidadosa muito. Só cava à noite para não acordar Lloyd e Bárbara. Tu, castigo. 2 semanas por cada túnel. E os túneis vão abaixo. Idiota! És mesmo quadrúpede! Chega! Vamos todos jogar uma bela partida de charades e divertir-nos à grande. Sim, estou a fazer-me entender? Sim, pai. Amor, como podemos ter uma noite de família se falta família? Querida, já disse ao Phil, ele quer ficar na garagem. Ele adora lá estar. Curtis e Pim, nada. Os grandes Megatrons, 3. O que é que eu podia esperar de alguém que mal sabe falar? Eu intimidado com tua esperteza. Pim, és tu. Vamos a isto. Três palavras. Última. Corre. Vai. Foge. Pim, corre. Pim, cava. Não. Pim, cava túnel e sai de casa. Má, Pim, Pim, castigo. Chega, estás feito. Pim, calma. Pim, não assustar Curtis. Está bem, Pim, assustar um bocadinho, sim. Estou mesmo a divertir-se. Temos 5 segundos com ele! Pim, calma! Macalava-se, bonga! Curtis, cuidado com essa linha! Foste aí parar, túnel número 3? Conheces o Trezinho? Sempre soube, só que nunca disse à mãe e ao pai. É pena que o palhaço do Jurássico não tenha o teu código de honra. Um dia e já me pôs de castigo por 1 mês. Esperemos que ele não descubra o teu plano genial para criar e vender esquilos. Também sabes disso? Uhum. Vês, és um oponente muito mais valoroso. Pena estás lá fora, não é? Eu vou quebrar a regra e ser honesto contigo. Eu não adoro estar sozinho. Mas... se disser à mãe e ao pai, volto à estaca zero. Estou a ver uma solução mutuamente benéfica. Eu livro-me do Curtis e tu voltas para o teu quarto sem humilhação. Ouve, eu faço qualquer coisa para voltar para casa e manter esta recente maturidade. Mas o que é que estás aqui a fazer? Esqueceu a mantinha? Não. É só um pequeno relógio de tecido que não é importante para mim. Querida? Outro pesadelo sobre o colapso do sistema capitalista? Sinto a falta do meu mano. Estamos os dois a sonhar ou a Pim disse que tinha saudades do Phil? É a Pim. É a nossa menina e tem saudades do maninho. Onde é que ela arranjou as chardas? Lloyd, estamos a perder as crianças. O Phil não vai voltar nunca mais. Oh, Lloyd, não interessa como, mas tens de convencer o Phil a voltar para casa. Está bem. Amanhã não é. Ah, tu queres agora, não é? Obrigada, pai fofinho. Também vou, querido. Ah, este colchão adapta-se a todas as minhas curvas. Olá, Phil. Lloyd. Barb. Bem, não queres entrar? Há alguma maneira de te convencer a voltares para o teu velho quarto? Sabes, Lloyd, não sei. Prometemos que antes de eu ou teu pai entrarmos, batemos. A tua irmã Pim tem muitas saudades tuas. Bem, se é Pim... Claro. Crianças, hã? O nosso filho está a crescer. Uhum. Deixou a mantinha. Oh. Oh. Oh. Onde estavas? Não te tinha visto. Pois foi, pois foi. Boa noite, Curtis. Boa noite, Phil.